Você quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir seu coração bater? Quer saber se ele ouve tua voz? Quer saber se ele se importa com você? Você quer chegar perto de Deus? Quer que ele chegue até você? Quer poder tocar em suas vestes? Quer poder tirar as capas sem temer? Pare, feche os olhos, se possível.